Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 20º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores. Boa tarde. Ora, cá temos uma tarde animada, desta vez com boa música, sugerida por três elementos do Clube de Rádio. Que são? Que músicas é que vamos ouvir? Vamos começar pela Inês. Vamos ouvir Better Man de Pearl Jam. Inês Garcia, a tua sugestão? Eu sugiro a nova música da Áurea, I Didn't Mean It. Muito bem. E a Inês Brás? Para variar, vamos ouvir uma música tipicamente portuguesa, um fado de Carlos do Carmo. Muito bem. Está sugerida a música para hoje. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. There's no one else who needs to know. She tells herself, memories back when she was smooth and strong and waiting for the world to come along. Swear she knew it, now she swears he's FM Boa Nova. Vamos agora a uma notícia de âmbito internacional com a Inês Garcia. Nas notícias de âmbito internacional, destaca a confirmação, 100 anos depois, das ondas gravitacionais de Einstein. Está confirmada a existência das ondas gravitacionais, defendida por Albert Einstein há cerca de 100 anos, mas a qual o físico alemão nunca conseguiu comprovar, para concluir a teoria da relatividade geral. A espera acabou. Os cientistas do Observatório Norte-Americano de Interferometria, LIGO, anunciaram no dia 11 de fevereiro a detecção direta pela primeira vez de ondas gravitacionais no Universo. A confirmação aconteceu às 9 horas e 51 minutos de 14 de setembro do ano passado e as ondas foram registadas através de dois detectores gigantes a laser localizados nos Estados Unidos, um em Livingston, no Louisiana, outro em Hanford, Washington. As ondas foram provocadas pelo choque de dois buracos negros situados a 1,3 mil milhões de anos-luz da Terra e cada um com uma massa de 30 vezes superior ao Sol. A precisão dos detectores, de 100 mil para 10 vezes menos o tamanho de um protão, permitiu registar as vibrações provocadas pela colisão, gerando a fusão dos dois buracos negros num de maiores dimensões. David Reitz, diretor exclusivo do LIGO, garante que o que é realmente excitante é o que vem a seguir. Há 400 anos, Galileu virou o telescópio para o céu e abriu a era da observação astronómica moderna. Penso que estamos a fazer algo similar aqui. Estamos a abrir uma janela para o universo na astronomia das ondas gravitacionais. Stephen Hawking também reagiu com excitação à descoberta. O famoso físico britânico, um especialista no estudo de buracos negros, fala numa nova forma de olhar o universo. A capacidade de detectar as ondas tem o potencial de revolucionar a astronomia. Além de provar a teoria da relatividade geral, podemos esperar ver buracos negros ao longo da história do universo. Poderíamos, inclusive, ver os vestígios do universo primordial durante o Big Bang, graças às ondas gravitacionais, afirmou Hawking. As ondas gravitacionais são pequenas ondulações provocadas no tecido espaço-tempo quando um ou dois corpos com massa são acelerados. Ou seja, a teoria pode ser comparada às ondas que se formam na água quando se atira uma pedra. As ondas em si nunca tinham sido vistas, mas foram previstas por Einstein. Um século depois, foi possível verificar que a teoria do físico alemão estava certa. Muito bem. O que é curioso é que 100 anos depois prova-se que a teoria da relatividade se concretiza e que Einstein estava certo. A ciência não deixa de nos surpreender. Repararam que isto agitou muito a comunidade científica, que deram imensas entrevistas na comunicação social e especialmente os astrónomos. Estamos sempre a descobrir. Agora buracos negros no espaço. Rádio Boa Nova. Vamos passar a um tema mais terreno, um problema criado pelos terráqueos, verdade? Pelos terráqueos agora aqui da nossa comunidade, provavelmente não é só da nossa, isto é uma questão internacional, mas que agora nos está a tocar. A Bárbara hoje traz o tema nos Jovens Atentos. Então hoje, na rubrica Jovens Atentos, vamos falar sobre o impacto da tecnologia na vida dos jovens. É sabido que o mundo da maioria dos jovens de hoje é tecnológico, não apenas dos jovens, mas de todos. A tecnologia é hoje parte inerente da vida do ser humano, de modo que não nos conseguimos separar dela. Atualmente, a vida dos jovens baseia-se na sua presença assídua nas redes sociais e na dependência supérflua dos aparelhos eletrónicos. É notório um grande afastamento entre gerações. Os filhos deixam de estar com os pais para estarem diante do ecrã do computador ou do telemóvel e, quando realmente estão em família, a sua atenção é dada uma vez mais ao mundo virtual. O conhecimento tecnológico tem os seus prós, como, por exemplo, a rapidez dos serviços, as notícias, a saúde, a indústria e até mesmo a educação. Mas um dos grandes problemas é que ocultamos voluntariamente todos os contras que possam existir. Primeiramente, diminui a curiosidade das pessoas relativamente a assuntos da atualidade. As pessoas não procuram tanto por informação, uma vez que se encontram ocupados, por exemplo, nas redes sociais. Contrariamente, quando há curiosidade sobre qualquer assunto, as informações são procuradas na internet, o que resulta na perda do interesse pela leitura e do património literário. Por outro lado, temos os perigos da internet. A pedofilia e os assaltos devem-se, a maioria das vezes, ao uso excessivo dos meios de comunicação. Então, observa-se que a tecnologia tem imenso impacto no nosso cotidiano e é possível constatar que são enormes os benefícios obtidos, mas ao mesmo tempo faz necessária uma reflexão para que o ser humano, nomeadamente os jovens, não se torne demasiado dependente e seja capaz de usá-la de um modo positivo. Muito bem. É um tema muito pertinente e muito atual. Já não é a primeira vez que o discutimos aqui, mas eu acho que a situação está rapidamente a complexificar-se. O uso das novas tecnologias pelos jovens. E quando estamos a falar do uso das novas tecnologias, estamos a falar do uso do computador, mas já não é só. É do uso e abuso do computador, dos jogos de computador, do vício que nisso se pode transformar, no uso do telemóvel. O telemóvel é onde se tem acesso à internet, obviamente, na maioria dos casos. Já é usado para tudo, quase menos para comunicar, não é? Tem tudo, está tudo ali à mão, o iPad, o tablet, todos estes meios que são relativamente recentes na nossa sociedade. Mas o que nos deve aqui levar à reflexão é até que ponto isto está a ser um bem para a nossa sociedade e para os nossos jovens ou até que ponto isto está a ser maléfico para os jovens. A Bárbara citou alguns aspectos, por exemplo, o abandono da leitura por parte dos jovens, o facto de estarem muito ocupados frente a um ecrã, seja em redes sociais, seja em jogos de computador, com perigos evidentes, porque sabemos que há muitos casos, infelizmente, quer no nosso país, quer no estrangeiro, de gente que foi atraída, porque quando se fala online nunca se sabe com quem é que se está a falar e, portanto, jovens, sobretudo às vezes crianças ainda, isto deve-nos levar, por exemplo, a uma questão: até que ponto os pais aqui são importantes e até que ponto os pais devem ser vigilantes para o uso, para o bom uso ou para o mau uso, por exemplo, do computador e da internet? Deve haver vigilância, não deve? O que é que vos parece? Diz Inês. Eu acho que é necessário apercebermos do bem também que a tecnologia faz na sociedade. Temos de ter em conta que muitas das coisas a que temos acesso hoje em dia são vindas da internet, são vindas da tecnologia que hoje podemos usufruir. E realmente temos de ter a noção que isto desenvolveu imenso o nosso país, tal como todos os outros. Mas também temos que perceber o lado negativo, porque nada vem apenas com lados positivos. E a verdade é que os nossos jovens hoje em dia abusam um pouco destes privilégios, mas também parte dos seus pais e da educação que têm em casa não passarem mais tempo em frente do ecrã do computador ou de um telemóvel do que a falar com a família, do que a falar com os amigos. E entrando pelo ponto da leitura, a leitura não só enriquece a nível mental como também cultural, e não é nunca um ecrã de um computador que vai conseguir substituir tal acontecimento. Sim, a Inês aqui também quer dizer. Eu queria acrescentar que acho que outra vantagem, por exemplo, destes novos meios de comunicação é, por exemplo, podem ser úteis como ferramentas escolares, porque é muito mais fácil para os jovens acederem a informações sobre qualquer coisa através, por exemplo, da internet. Mas, como a Inês disse, há perigos, porque assim, uma pessoa... Voltando novamente ao exemplo da internet, uma pessoa às vezes deixa de ter vida privada, portanto, as pessoas põem toda a sua vida nas redes sociais, há que haver limites, não é? Porque nem tudo é para ser partilhado com o mundo, e o que entra na internet é difícil de lá sair. E há imensos perigos, pedofilias, bullying via, portanto, net, não é? Portanto, existem imensos perigos, mas claro que nós sabemos que estes novos meios de comunicação social, portanto, são muito benéficos também para as pessoas. Há é que saber utilizá-los em nosso proveito e não deixar que eles nos dominem, não será? Exato. Assim? Inês Brás, quer dizer? Eu acho que, para além das pessoas deixarem de ter vida privada, eu acho que deixam de ter vida, digamos. Porque há pessoas que, se forem, por exemplo, para um sítio onde não tenham internet, começam a entrar em pânico, começam a ficar... transformam-se em monstros. Eu, no meu meio, na minha turma, eu tenho colegas minhas, mais raparigas, que não conseguem passar um dia sem telemóvel. Todos os intervalos que elas passam, a maior parte delas anda com o telemóvel nas mãos, a escrever, quase sem olhar para o caminho. Achas que os jovens hoje comunicam menos face a face, uns com os outros, por causa das tecnologias? Eu acho que sim. Pode ser uma maneira rápida de falar com os outros, mas eu acho que também monitoriza muito aquele de dizer a uma pessoa: olá, estás bom? Como é que vais? Mandas uma mensagem a dizer tudo bem e pronto, está tudo dito. E eu acho que se a vires, podes já nem dizer-lhe olá pessoalmente, mas mandaste uma mensagem e pronto, já estás a cumprimentar. Não é o mesmo. Não é o mesmo. O convívio que nós podemos ter pessoa a pessoa não é o mesmo através de qualquer meio tecnológico. O Daniel queria dizer? Que a internet também tem vantagens e tem as suas desvantagens. Por exemplo, comprar coisas pela internet também tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens, porque nós compramos, mas também temos de saber a quem compramos. Pois, não nos deixarmos enganar. Francisco, a tua opinião? E para complementar o que o Daniel disse também, o problema de comprar pela internet é que também tira o emprego a várias pessoas. É o poder da tecnologia. Exatamente. As vendas online estão a aumentar imenso. Nós, se quisermos, podemos abdicar de ir ao supermercado e, de facto, vem-nos ter tudo a casa. Isso está a vulgarizar-se cada vez mais. E roupa, etc., o que quisermos, afinal. Diz. Só queria acrescentar que também acho que a nossa sociedade, sim, está cada vez mais dependente das novas tecnologias e está também a conduzir ao isolamento, por exemplo, dos nossos jovens. Eles já não sabem comunicar sem que exista um ecrã à frente deles. Isto, portanto, condiciona a vida deles. Exatamente. E a Bárbara quer dizer? Também não podemos falar apenas dos jovens, porque os adultos também os fazem. E dão mau exemplo, não é? Sim, porque nota-se perfeitamente, por exemplo, vamos a um restaurante a almoçar, podem estar um grupo de 10 pessoas à mesa e está cada um no seu telemóvel. Tanto crianças como adultos, cada um está no seu mundo, cada um está nas suas redes sociais. Nós até ficamos a pensar, será que estão a falar uns com os outros, mas por telemóvel? Porque estão lá com os outros no espaço físico, mas estão cada um no seu telemóvel e não têm percepção de estarem uns com os outros, não têm percepção do mundo ao seu redor. E acho que se está a tornar um grande exagero para a sociedade, porque se está a perder o contacto entre as pessoas, sem dúvida alguma. Tens toda a razão. De facto, aqui os adultos têm grande responsabilidade, porque mesmo quando vemos crianças completamente viciadas em jogos de computador, onde passam às vezes até parte da noite, como já conseguimos verificar isso, parte da noite a jogar computador, e os pais não conseguem controlar, ou então o mau uso da internet, sabemos que na internet há tudo bom e mau, péssimo, e portanto há que saber discernir o que é que se pode usar e o que é que uma criança, aliás, o uso do telemóvel ou do computador, usando a internet, devia ser sempre vigiado, pelo menos até a criança ou até o jovem ter algum discernimento para poder decidir, porque uma criança com 12 ou com 14 anos não tem muitas vezes capacidade para se defender dos perigos que está exposta, entrando, por exemplo, em esquemas que muitas vezes pode ser assediada sexualmente, por exemplo. Temos imensos casos disso por aí. Já os tivemos aqui entre nós, em Oliveira do Hospital. Casos que depois vão dar a situações muito delicadas. É óbvio que há aqui uma responsabilidade por parte dos pais. São os pais que, em primeiro lugar, têm que estar atentos aos filhos em todos os campos, nomeadamente neste hoje que é novo. E eu tenho a impressão é que há muitos pais que isto foi tão rápido, estas alterações foram tão rápidas, este uso das tecnologias, isto foi tão avassalador, as pessoas andam tão ocupadas com a sua vida, que eu acho que há muitos pais de jovens nos 12, nos 14, nos 16, que provavelmente não estão a ter a noção de como estas tecnologias estão a tomar conta da vida dos filhos, e eles não se estão a perceber disto, porque se calhar os filhos até dizem, eu vou para o meu quarto estudar, mas vai para o quarto estudar ou vai para o quarto e tem telemóvel e tem computador? E será que o filho está a estudar? É que muitas vezes nós recebemos encarregados de educação que nos dizem que o filho passa longas horas a estudar. E às vezes eu pergunto-lhe, olha, ele tem o telemóvel com ele? Então, olha, asseguro-lhe que provavelmente grande parte do estudo não existe, porque o telemóvel é um elemento distrator. Portanto, se estiver ligado à internet e se houver a tentação de estar a ver o Facebook, ou se tiver a tentação de estar a mandar mensagens e receber mensagens, basta ter o telemóvel ao lado ligado para não conseguir estar concentrado no estudo. Mas tem perigos enormes, como nós sabemos, não é? Que entra-se já no campo da criminalidade. Depois, vocês disseram que a internet traz mais valias. Claro que traz. O próprio uso de computador traz mais valias que a minha geração não tinha quando era da vossa idade. E isso é ótimo. Portanto, há de facto um campo que é muito positivo. Nós temos é que discernir o que é bom e o que não é. Por exemplo, nós professores queixamos-nos que ultimamente, nos últimos 10 anos, mas se calhar está-se a agravar cada vez mais, e nota-se isso com as novas gerações, que quando nós pedimos trabalhos aos alunos, os alunos já não sabem fazer uma pesquisa devidamente como se fazia há uns anos atrás. Porque há uns anos atrás os alunos eram obrigados a ir a uma biblioteca e fazer pesquisa em diferentes livros que nós aconselhávamos. Agora não. Está tudo à distância de um clique, basta às vezes digitar o tema e aparecem-nos até trabalhos feitos na internet. E na internet este é um perigo. Em termos de escolares, este é um grande perigo. Aliás, eu e muitos colegas já desistimos de pedir trabalhos aos alunos porque eles não sabem entregar um trabalho pessoal. Eles pensam que ir à net copiar algo que está lá, está disponível, seja um PowerPoint, seja um trabalho escrito, é trabalho. Isso não é trabalho, é plágio. E plágio, por acaso, até é crime e é punido por lei. E os nossos jovens também não estão a ser educados a esse nível, que em princípio deviam ser educados pelos pais e a seguir pelos professores, que lhes devem fazer ver que quando entregam um trabalho a um professor, esse trabalho pode resultar de uma pesquisa na internet, mas na internet há muita informação errada, porque qualquer pessoa pode escrever. Qualquer pessoa pode escrever um blog, qualquer pessoa pode criar um site e nós nunca sabemos se aquilo que lá está é fidedigno ou não. E, portanto, aqui cabe, de facto, o papel do educador, seja ele pai, seja ele professor, para orientar. Eu também me assusta muito esta falta de comunicação que vocês dizem que há entre os jovens por causa das novas tecnologias. Eu vejo os jovens, muito jovens mesmo, estou a falar mesmo já ainda de crianças, que eu vejo-os, e basta olharmos ao nosso redor na escola para percebermos que eles estão... Por exemplo, eu não concordo com o uso de telemóvel dentro da escola. Há muitos países que já o baniram, porque, por exemplo, o telemóvel nunca devia estar numa sala de aula. Nós sabemos os problemas que isso já trouxe, até problemas disciplinares, na nossa escola e noutras escolas, porque se nós estamos a trabalhar, não devemos estar com objetos que nos podem distrair. E na nossa escola nós vemos, na nossa e em todas as outras, porque por lei é permitido, eles no intervalo podem utilizá-lo, na sala de aula não, mas sabemos que o utilizam. Eu até costumo perguntar aos alunos que estão a consultar a bolsa, porque nós percebemos muito bem aquele gesto que já é típico do jovem, quando baixa os olhos e quando está a procurar informação num ecrã, e nós professores que já estamos tão batidos nisto, percebemos logo que ele está a olhar para um telemóvel, que não pode, não é? Mas faz, porque ele é permitido a entrada dele na sala de aula. Na minha opinião, não devia. Se calhar a sociedade vai ter que repensar tudo isto, porque eu não sei para que caminho é que isto nos vai levar. E neste momento eu estou a achar que isto não nos está a levar para bons caminhos. E isso está-me a assustar, porque estou a ver meninos muito mais novos do que vocês, aliás, estas meninas mais novas já se aperceberam disso, que têm muitos colegas que quase não comunicam, não é? A comunicação faz-se apenas por telemóvel. Isto está a ser assustador. E se a sociedade, e quem é que é a sociedade? Somos todos nós. Mas são, em primeiro lugar, os pais e os professores, e se calhar o governo, e se calhar quem legisla neste país, que tem que tomar atenção. Tenho muitos dedos no ar e estou feliz. Francisco. Talvez esta dependência que se criou de computadores e telemóveis seja derivada da nova perspectiva que isto ganhou agora. Provavelmente o telemóvel para muitas pessoas é tão importante como uma peça de roupa. Ou mais. Sim. Porque eles não conseguem, como dizem eles, não conseguem estar sem telemóvel. Sim. Reparem, as gerações antes de vocês viviam sem telemóvel. E nós comunicávamos na mesma. A comunicação existia. Portanto, parece que os jovens hoje, quando não têm telemóvel, parece que se sentem-se... Falta lá qualquer coisa de fundamental na vida deles, não é? Não se sentem completos sem o telemóvel. É uma extensão da sua personalidade. Eu, a brincar, costumo dizer que agora nasce a criança na maternidade e ao lado já nasce o telemóvel. Porque eu vejo-os tão novos a usarem o telemóvel. Essa é uma questão, por exemplo, que os pais deviam ter a noção. A partir de quando é que é aceitável que uma criança use telemóvel e para que é que o usa? E a partir de quando é que uma criança, por exemplo, deve ter Facebook? Aliás, por lei parece que só pode usá-lo a partir dos 14, não é verdade? Pois, nós vemos imensas crianças a circular pela net com menos de 14 anos. Que têm que mentir na idade para poder aceder. E depois, se isto não é controlado pelos pais, isto começa a ser uma bola de neve que descamba. E apenas acrescentar, por exemplo, relativamente ao uso do telemóvel, eu só tive telemóvel por volta dos meus 13, 14 anos. E viveste bem até lá? Vivi perfeitamente bem. Os meus pais achavam que era algo que não era propriamente necessário e só quando achavam que eu necessitava de comunicar é que decidiram dar-me um telemóvel caso houvesse alguma emergência. E eu acho que eles decidiram muito bem. Exato. Relativamente aos pais, a professora estava a falar acerca dos pais não se aperceberem da tecnologia e como isso afeta os jovens. Eu acho que para muitos pais até pode ser um alívio. Muitos deles decidem... Estão entretidos, não é? Estão entretidos, não me está a chatear, vamos deixar a criança estar ali entretida um bocadinho. E realmente nota-se isso quando existe necessidade de comunicar com os amigos, num café ou até mesmo na escola eles estão a falar através do telemóvel e não através de palavras como geralmente se usa a falar com as pessoas. E relativamente ao uso do telemóvel na escola, quando o Francisco também foi ao intercâmbio e uma das leis da escola deles... Da escola belga. Exato. Era não podermos usar telemóvel dentro de qualquer recinto escolar. Apenas no intervalo, mas dentro dos pavilhões e sala de aula era completamente... não se podia usar. Sim, Francisco. E podia-se usar no recinto escolar porque a lei tinha mudado há pouco tempo. Porque os vossos colegas mais antigos que fizeram intercâmbio diziam-nos que na Bélgica os telemóveis não entravam na escola. Eram expressamente proibidos. Diz. A voltar ao tema da idade com que se pode ter página de Facebook, eu já cheguei ao ponto de ver o Facebook de um recém-nascido, gerido pela mãe. Pois, isso é assustador. E, por exemplo, a circulação, o colocarem, é como diz a Inês, exporem a vida, dizerem, por exemplo, dizer que vai de férias. É um alerta para os assaltantes, obviamente. Eu estou-me a identificar e estou a dizer que vou de férias. Portanto, eu acho que as pessoas não têm... E estamos a falar de adultos, não estamos a falar aqui de jovens. Ou, por exemplo, colocar fotografias de recém-nascidos ou de crianças muito pequenas expostas nas redes sociais. Porque nós sabemos, é assim, nós quando colocamos qualquer coisa na internet, ela está exposta ao mundo, convenhamos. E depois aquilo pode ter uma utilização das mais tenebrosas que nós possamos imaginar. E, portanto, as pessoas têm que, de facto, se perceber que há uma esfera privada. E a esfera privada nunca deve ser exposta para o público. E eu acho que a nossa sociedade, os nossos adultos, que se calhar foram apanhados por estas tecnologias sem terem um tipo de educação para elas, estão-se a deixar levar. E, de facto, têm razão. Como é que eles podem estar a educar bem os filhos se eles próprios estão a cometer os maiores erros? Não é? Portanto, isto é um alerta que nós deixamos aqui a toda a gente, não é? E não é só aos jovens. A Inês quer dizer? Eu acho que... por exemplo, a minha geração não, eu, no meu ponto de vista, não é tão, não usa tanto as tecnologias como irão usar as gerações vindouras, porque eu vejo que vai ser pior? Eu acho que sim, porque eu, por exemplo, só tive conhecimento, digamos, de computadores, telemóveis, dessas coisas todas a partir para aí dos meus 7, 8 anos. Eu vivia no meu mundo e não sabia da existência disso, porque via, mas nunca me suscitou interesse, porque... Se calhar os teus pais também evitavam. Exatamente, que tu os utilizasses. Evitavam. E tu agora vês ao teu redor, aliás, há colegas vossos que dizem que têm irmãos mais novos, com 3, 4 anos, que já têm tablet. Exatamente, por exemplo. Professora, eu vejo, eu conheço pessoas, o que uma criança de 2 anos é capaz de estar um dia no tablet. Um dia. E depois... Admiram-se que a criança possa ter problemas de visão, problemas de concentração. Exatamente, da audição. Eu acho que, por exemplo, uma das... Eu ano passado dei aulas a turmas de sétimo ano e percebi, e já há uma série de anos que não lecionava ao sétimo ano, e percebi que eles são diferentes, são uma geração completamente diferente. E o aspecto mais negativo que eu lhes encontrei é a falta de capacidade que eles têm para se concentrar na sala de aula. E isso é assustador. Portanto, e essa falta de concentração, de saber estar, eu acho que tem que ver muito com isto. Bem, nós temos que terminar por hoje. O Daniel ainda quer dizer. Só para acrescentar aquilo que eles já disseram, que muitos jovens não param 5 minutos para comer. Basicamente, estão com o telemóvel ao pé ou com o tablet à mesa. Olha, isto é um mau exemplo que também vem dos adultos. Porque quando a Inês diz que, ou a Bárbara, que viu no restaurante os adultos estarem com os vários telemóveis, por exemplo, eu acho que à mesa devia ser sagrado e os telemóveis não deviam existir. E o exemplo tem que vir dos adultos. Se eu, mãe, tenho um telemóvel à mesa e estou a mandar mensagens ou a receber mensagens, eu não tenho autoridade para dizer ao meu filho que não o pode usar. Portanto, o exemplo tem que vir dos adultos e eu acho que aqui, de facto, é um repto que deixamos aos nossos ouvintes, que sobretudo que sejam pais ou que sejam avós e que estejam a educar crianças, que temos que repensar isto tudo, sob pena de nós estarmos a criar uma sociedade que ela própria vai ser muito prejudicada com tudo isto. Em vez de estarmos a usar as tecnologias em nosso benefício, que são enormes, obviamente, nós estamos a deixar que a tecnologia tome conta de nós e das nossas vidas. Isso será péssimo. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Passamos agora à rubrica Consciência Ecológica, Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues. Boa tarde, caros ouvintes. O abutre do Egito, também conhecido como britango, foi escolhido como ave do ano 2016 pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Foi hoje revelado. Este é o mais pequeno dos abutres ibéricos. Tem até 65 cm de comprimento e uma envergadura de asa de entre 1,55 e 1,70 cm. Pode pesar até cerca de 2 kg. A sua plumagem é essencialmente branca e preta. Tem face amarela e cauda longa. O britango alimenta-se de carcaças de outras aves e mamíferos e de fruta e vegetais. Já em estado de decomposição, por vezes pode caçar animais debilitados. Por dia, este abutre pode viajar 80 km em procura de alimento. Segundo a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, esta é uma das aves mais inteligentes. Por exemplo, consegue usar pedras para partir ovos de avestruz para se alimentar quando está em África. Em Portugal, esta ave pode ser vista a partir dos finais de fevereiro, permanecendo nas zonas de nidificação de março a setembro. Muito bem, podemos ver o abutre do Egito brevemente nos finais de fevereiro e algures em Portugal. Rádio Boa Nova. Passemos agora, ainda no reino, no reino animal, à rubrica Nós e os Animais, com a Inês Brás. Hoje trago o título Provedora recomenda à Câmara a proibição de animais acorrentados. Inês Real salienta que a situação em Lisboa é preocupante, considerando que o uso permanente de correntes provoca danos físicos, emocionais e comportamentais. A Provedora dos Animais de Lisboa informou ter recomendado no início do ano à Câmara Municipal a proibição de animais acorrentados, por considerar que a situação tem vindo a assumir uma dimensão preocupante na cidade. Numa nota, a provedora Inês Real afirmou pretender que a Câmara proíba, através de um regulamento municipal, o acorrentamento de animais de forma permanente na cidade, situação que tem vindo a assumir uma dimensão que preocupa esta entidade. A recomendação da provedora tem por base diversas denúncias enviadas por cidadãos durante o ano passado. Um dos casos mais graves foi uma denúncia em relação ao acorrentamento, por tempo indeterminado, de dois gatos. Na altura, constatei que, contrariamente à minha recomendação, as autoridades não recorreram à apreensão cautelar dos animais, referiu Inês Real. A provedora pediu à Ordem de Médicos Veterinários, OMV, um parecer sobre as possíveis implicações que este meio de contenção pode ter na saúde dos animais. E o organismo considerou que o acorrentamento por períodos prolongados pode provocar lesões nos animais. Desta forma, a provedora posicionou-se de uma forma clara e inequívoca contra o uso permanente de correntes para o aprisionamento de animais, não só pelos danos físicos, como também pelos danos emocionais e comportamentais. No parecer enviado à autarquia, Inês Real aconselha ainda a realização de ações de sensibilização da população para que os animais do município não sejam mantidos acorrentados. Os maus-tratos de animais de companhia são criminalizados no Código Penal desde 2014. A provedora do animal de Lisboa tem como missão receber e tratar de queixas sobre a Casa do Animal de Lisboa e fazer recomendações à autarquia para melhorar as condições dos animais da cidade. Pois, e esta recomendação não deve ser só para Lisboa. A senhora provedora da Câmara Municipal de Lisboa pode fazer em relação a todas as câmaras deste país. A mim parece-me, e provavelmente a vocês também, uma maldade acorrentar um cão ou um gato. Porque os animais, é assim, se calhar há uns anos atrás as pessoas pensavam que era legítimo. Eu acho que hoje já se percebeu que os animais precisam de espaço, os animais precisam de correr, os animais precisam de liberdade. E um animal estar permanentemente, a vida inteira, sabemos que alguns é a vida inteira, que estão acorrentados num pequeno espaço, é assim, se calhar era preferível não terem vida do que estarem a viver aquela vida. E, portanto, eu acho que isso entra, como diz a senhora provedora, dos animais, no âmbito dos maus-tratos dos animais. Para mim é um maltrato ter um animal. As pessoas, nós já muitas vezes dissemos aqui, as pessoas não têm condições para ter animais, não os têm. Pronto, é como ter filhos. É um bocadinho como ter filhos. As pessoas têm condições para dar o melhor aos filhos, para lhes dar educação, para lhes dar comida, para lhes dar um bom futuro, devem tê-los. Se não têm condições para ter animais, não os devem ter. Se não têm condições para gastar dinheiro no veterinário, se não têm condições, se não têm espaço, por exemplo, não é estar a pensar que às vezes as crianças pedem animais, depois levam-se para casa, depois os animais são pequeninos, são muito bonitos, mas depois crescem, ocupam muito espaço, dão muita despesa e fazem lixo. É assim, mais uma vez aqui, quem que está a penalizar são os adultos. São os adultos que estão a prevaricar. Porque um adulto deve-se perceber, mais do que uma criança, que, por exemplo, por vezes o pai e a mãe têm que dizer à criança que ele não pode ter, não tem condições para ter um cão, não tem condições para ter um gato. Não tem, não o tem. Não o adota. Agora, adotar para depois o acorrentar num sítio qualquer porque o despejou, ou para o abandonar, que é o que recorrentemente vemos em Portugal, é extremamente errado. Portanto, fica aqui o alerta. Para além do nosso slogan... Senhor ouvinte, se não maltrata nem abandona o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Já agora, não o corrente. Exatamente, também não o corrente, que o coitado não deve gostar. Pois não, dê-lhe liberdade. E tu Exatamente. Ainda querias dizer, a propósito disto? Eu queria dizer que muitas das vezes os pais fazem isto para apenas não ouvir os filhos a pedir e insistir. É por exaustão, não é? Pediram Exatamente. Tanta vez que um dia para ele se calar oferecem-lhe o gato ou o cão. Exatamente. Quando o gato, quando a criança até acha que aquilo é um brinquedo e depois já não tem piada. Pois, ou quando o cão se vira a ele ou o gato, muitas vezes o arranha por ele estar a fazer judiarias, digamos, deixa de ser o animalzinho preferido e passa a ser uma coisa para descartar. Deitar fora, digamos. Exatamente. Pois, é, já muitas vezes dissemos isso aqui, que isso só demonstra o mau caráter do ser humano, que é capaz de maltratar os outros seres vivos. 100.2 Oliveira do Hospital. You say the words I wanna hear, but they're as empty as the air. Just like you mean it, but you didn't mean it at all. As I go walking through this night, telling myself I will survive. I wish I could mean it, but I didn't mean it at all. Thank you. E agora vamos para um tema mais leve e até para uma comédia, não é assim, Daniel? Vamos ao cinema. Isso sugiro uma comédia. Um Avô Muito à Frente. Um Avô Muito à Frente, essa deve ser boa. Com Robert De Niro, Jason Kelly está há uma semana de casar com a filha do seu chefe. No entanto, quando o bem comportado Jason se encarrega de levar o seu avô Dick para umas férias, as suas núpcias ficam em perigo entre festas, brigas de bar e uma épica noite de karaoke. Dick está empenhado em viver a sua vida ao máximo e arrastar Jason consigo. No fim, no que viria a tornar-se a viagem mais selvagem das suas vidas, avô e neto descobrem que podem aprender um com o outro e criar entre si um laço que nunca tiveram. Muito bem, então podem ver uma comédia para se divertirem um bocadinho no fim de semana. Boa Nova Irresistível. Passamos a uma visita, desta vez ao estrangeiro, por sugestão da Patrícia, mas que vai ser lida pela Bárbara Coquim. Desta vez vamos até uma cidade magnífica da Europa Central, Praga. Boa tarde, senhor ouvinte. Desta vez sugiro um destino estrangeiro, a Praga, capital da República Checa. Praga é uma joia na coroa da Europa. Muitos visitantes enganam-se ao pensar que é uma capital do Oeste Europeu, pois se olharmos para qualquer mapa, rapidamente verificamos que Praga e a República Checa ficam no coração do continente. Bem-vindo à Europa Central. Outrora, sob o domínio do Império Austro-Húngaro, os checos, assim como os eslovacos, passaram da independência à ocupação alemã e soviética e depois de novo à independência. Praga é um bastião de estilos arquitetónicos, com igrejas e catedrais, monumentos em pedra e pináculos dourados espalhados pela cidade. A história transpira por todos os poros desta magnífica cidade. Coloca-se no topo da escadaria do Parque Letna, perto do gigantesco metrónomo vermelho, e fica abismado com os deslumbrantes pontes sobre o rio Vitava e as torres que brilham mesmo além. Atravessa a Ponte Carlos para deambular na Cidade Velha, recheada de igrejas e teatros, alguns dos quais datam do século XIII, e depois caminha até à Cidade Nova e à Praça Wenceslau, onde encontrará galerias, restaurantes e lojas. Quando o sol se põe, uma verdadeira multidão de gente tenta arrastá-lo para os restaurantes e discotecas que representam. Praga é uma cidade dourada imersa numa tradição de arquitetura e história. Desde os castelos gêmeos que guardam a cidade em cada uma das margens do Vitava, às maravilhosas pontes e igrejas espalhadas por toda a cidade, Praga é um regalo para a vista. A variedade de estilos arquitetónicos vai desde o gótico ao pós-moderno. Passeio por jardins escondidos ou passe tempo a explorar as pequenas lojas nos bairros históricos. Fico maravilhado com os edifícios que datam desde a Idade Média até a Era Moderna. Todos os tesouros da cidade podem ser acedidos de autocarro, metro ou elétrico e a maioria estão à distância de um passeio a pé uns dos outros. Quer tenha vindo para um fim de semana descansado ou porque é um entusiasta da arquitetura a explorar este depósito de cultura, Praga tem muito para oferecer. Aproveite os edifícios, a comida, a música e tudo mais. Vá, não se vai arrepender. Certo que não. Praga é de certeza um dos melhores destinos da Europa, por isso não se vai arrepender. Se calhar numas férias da Páscoa, numas férias grandes de verão, o destino de Praga é sempre um que vale a pena. Rádio Boa Nova. Espetacular. Vamos agora também a uma boa sugestão de leitura. Desta vez tenho a impressão que é para as bandas do leste da Europa. E é um clássico. Um clássico. Um clássico mundial. De referência mundial. Guerra e Paz é o verdadeiro clássico da literatura universal. No início do século XIX, a Rússia é devastada pelos exércitos de Napoleão e as vidas de homens e mulheres cruzam-se num tecido narrativo deslumbrante. Tanto as vidas mais mundanas, como os faustosos bailes, as tramas políticas ou as violentas campanhas bélicas do czar Alexandre, são trabalhadas com o realismo e limpidez que caracterizam o gênio de Lev Tolstói. Sempre presentes estão as desigualdades sociais e os caprichos de uma aristocracia vã, indiferente à miséria e ao sacrifício. Esta é uma obra intemporal que condensa toda a condição humana, simultaneamente romance histórico, bélico e filosófico, e propõe cutilantes reflexões sobre os temas que nos movem e comovem. A vida, o sacrifício, a liberdade, a justiça, o amor e a honra. Muito bem, uma ótima sugestão daqueles clássicos para ler provavelmente no verão. No verão. Porque é muito grande. Exatamente. O livro tem uma grande extensão. Há pouco tempo assistimos na RTP... Ainda decorre. Uma série baseada precisamente na obra de Tolstói, Guerra e Paz. Excelente, excelente qualidade, que é da BBC. Aliás, esta obra já foi adaptada muitas vezes para a tela, para cinema e para a televisão. Mas o livro, ler, é obviamente outra dimensão. Por isso sugiro a leitura, Bárbara, é mais um para pôr na mesa de cabeceira para as férias do verão. Tu e todos os meninos aqui em estúdio. 100.2 Oliveira do Hospital. Passemos agora à política, Sr. Francisco. Chegou a hora da política europeia. Parece que andam por aí uns intelectuais e uns políticos a quererem uma Europa e uma política na Europa diferente. Sim, que esta questão não nos satisfaz muito. Se calhar devíamos pertencer a este grupo. O que é que achas, Francisco? Sim, encaixamos lá muito bem. Ok, muito bem. Quase todos nós. Quase todos nós. Gostei do quase. O Volksbühne, o Teatro do Povo em Berlim, foi o palco escolhido por Yanis Varoufakis para lançar o Movimento para a Democracia na Europa, 2025, DiEM25. Vamos agitar a Europa, de forma gentil, mas firme, defendeu o ex-ministro das Finanças grego, alegando que ou o continente se democratiza ou vai desintegrar-se. A apresentação contou com a intervenção do antigo eurodeputado português e fundador do LIVRE, Rui Tavares. Temos de voltar a pôr o demo, povo, na democracia, defendeu Varoufakis, cujo movimento argumenta que só isso assusta verdadeiramente os líderes europeus. A Europa tem de se democratizar ou vai desintegrar-se. Isto não é uma tática para assustar, é um facto, referiu este ministro do governo de Alexis Tsipras, explicando que a mensagem é dirigida principalmente aos que estão cansados da política, que estão deprimidos e optam por ver reality shows na televisão para tentar esquecer os seus problemas. O principal impulsionador do DiEM25 promete trabalhar já, a partir de hoje, pela transparência das instituições europeias, exigindo que as reuniões do Conselho da União Europeia e do Eurogrupo, entre outras, sejam transmitidas em direto. Hoje, temos cidadãos transparentes e governos opacos. Temos de mudar isso. defendeu Varoufakis. Maior transparência é apenas um dos pontos do manifesto do movimento. Quer também uma assembleia constituinte para elaborar uma constituição que vai acabar com todos os tratados europeus. Varoufakis repetiu ainda que os quatro princípios do manifesto: nenhum europeu será livre enquanto a democracia de outro for violada. Nenhum europeu pode viver com dignidade enquanto a dignidade do outro for negada. Nenhum europeu pode desejar prosperidade se outro for forçado a uma insolvência e depressão permanentes. Nenhum europeu pode crescer sem bens básicos para os cidadãos mais frágeis. Horas antes da apresentação oficial do DiEM25, Varoufakis apresentou o movimento aos jornalistas. O ex-ministro aproveitou essa oportunidade para criticar o fracasso espetacular dos 28 Estados-membros da União Europeia para lidar com a crise de refugiados de uma forma sensível, racional e humanista. A única exceção tem sido a chanceler alemã, Angela Merkel, admitiu Varoufakis, esquecendo os confrontos que teve com ela durante o tempo em que liderou os frágeis cofres públicos da Grécia. Varoufakis deixou o governo grego em julho, em desacordo com o terceiro resgate. Para o porta-voz do DiEM25, a solução para gerir a chegada à Europa de centenas de refugiados não é construir muros ou campos de concentração. Segundo Varoufakis, o arame farpado e os muros refletem a insegurança e não fazem mais do que espalhar a insegurança. Rui Tavares foi um dos convidados da apresentação do movimento de Varoufakis. Contou também com intervenções gravadas da Presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau, ou, em direto, Juliana Assange, fundador da Wikileaks, que está refugiado na Embaixada Equatoriana de Londres. O antigo eurodeputado português questionou o facto de o Parlamento Europeu ser o único do mundo sem capacidade de legislar. Lembrando que, mesmo quando tem essa oportunidade, pode ser travado pelo Conselho Europeu. Ninguém elegeu o Conselho Europeu. Estamos presos a pessoas que ninguém elegeu. Defendeu criticando também os que falam em Itália, Grécia ou Espanha como países periféricos. Chamar-lhes periféricos significa que não há nada para lá do Mediterrâneo. Isso é errado, argumentou. Rui Tavares defendeu que na Europa existe o que é preciso para mudar as coisas: memória, imaginação e coragem. E lembrou que tem de haver uma responsabilidade moral para dizer o que não é aceitável. Somos os que não aceitam. Muito bem, eu acho que me revejo neste grupo, ó Francisco. Agora, bem visto tudo o que tu disseste, realmente eu revejo-me, porque realmente eu já não acredito nesta Europa de 28 que temos, nem acredito nas soluções que eles têm. Estamos a ver o Reino Unido com um pé... Ele sempre esteve com um pé fora da União Europeia, mas agora parece que está a ameaçar sair. E se ele sair, tenho a impressão que a União Europeia vai cair como um baralho de cartas. Esta é uma nova proposta política para a Europa. Nós hoje já não temos muito tempo à discussão, mas na próxima semana vamos voltar a este tema, provavelmente com a questão se com a saída do Reino Unido ou não da União Europeia, e depois debatemos aqui, uma vez que hoje já não temos grande tempo. Diz. Pois, mas é que com a gradual viragem à direita que a União Europeia está a tomar, esta proposta muito à esquerda, que é muito virado aos princípios da esquerda, é capaz de não agradar. Até porque com o virar à direita fica uma Europa cada vez mais capitalista. Geralmente é essa a lógica. Mais à direita, mais capitalista. E mais capitalista, menos virada para o demo. Nem mais. Mais virada para os interesses dos ricos, dos capitalistas. Diz... Eu acho que realmente é necessário fazer algo relativamente ao que se passa na Europa, porque a Europa não está a conseguir arranjar solução para todos os problemas que alberga, não só para os refugiados. Mas, no entanto, quando o Francisco citou o manifesto, eu sou um pouco, talvez, uma utopia. Ninguém ser feliz quando um outro não tem a sua democracia. É um pouco uma utopia. Mas gostava que efetivamente acontecesse. Eu não me devo sentir feliz nem realizada por ver que o outro ao meu lado não o é. Eu gostava que isso fosse possível. E esses são os pilares da União Europeia, porque os pilares da União Europeia são os pilares da paz, da aceitação do outro e dos direitos humanos, que não estão a ser cumpridos. Não. Por isso é que esta União Europeia está a ficar estilhaçada e provavelmente não se vai aguentar. E provavelmente já sabemos que isto vai ser uma reviravolta na história da Europa. Eu acho que estes são os princípios, porque devemos partir deste princípio e ter isto como objetivo. Ninguém deve ser feliz enquanto o outro não for. Não se pode chamar isto democracia enquanto o outro não for também... Não estiver tratado também, com regras democráticas. Parte desse princípio. O nosso objetivo é este. E faremos tudo para o conseguir. E se isto for uma utopia, devemos lutar pela utopia. Porque mal de nós no dia que deixarmos de acreditar nas utopias. Enquanto eles lutarem por estes princípios, serão muito menos pessoas a sofrer destes problemas. Portanto, não se tarda nada. Se isto der origem a um partido político, nós estamos lá, Francisco. Já percebi. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Bem, vamos para um tema mais calmo. Senhor Pedro Andrade, como é que estamos de desporto motorizado? Bem. Ótimo. A segunda prova de calendário do Mundial de Rallys realizou-se no fim de semana passado, na Suécia, e foi marcado por alguns altos e baixos. A prova começou por ter quase 32% da sua extensão anulada, ficando para a história do Mundial de Rallys como o mais curto de sempre, com 226.48 km no total, algo justificado pelas alterações climatéricas. Mas a prova arrancou e no final Ogier terminou em primeiro, sendo esta a sua segunda vitória esta temporada. Atrás de si ficou Aidan Paden, com um Hyundai i20, e em terceiro, Mads Østberg, ao volante de um Ford Fiesta. A próxima prova será no México, entre os dias 3 e 6 de março. Muito bem. FM. Boa Nova. Passamos às notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. No passado dia 10 de fevereiro, teve lugar na Casa da Cultura César Oliveira, em Oliveira do Hospital, a primeira sessão do 5º Encontro Cidadania e Responsabilidade Socioambiental. Os encontros são promovidos pelo Centro de Formação da Associação de Escolas de Coimbra Interior, em colaboração com os municípios, sendo dirigidos preferencialmente a professores. Nesta sessão estiveram presentes a história, a filosofia, a cidadania e o património, com destaque para o património histórico-arqueológico da freguesia de Lourosa, particularmente a Igreja Moçárabe de Lourosa. No passado dia 19 de fevereiro, tiveram início as jornadas pedagógicas do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Saberes Partilhados 2016, um espaço de reflexão e debate já com tradição na escola secundária. Este ano dinamizado pelo Conselho Geral, que decorre ao longo de 3 sessões. Serão abordadas temáticas tão diversas como a da escola a tempo inteiro, os modelos vigentes de organização e administração escolar ou os dilemas dos jovens no século XXI, na sua vida pessoal e profissional. Os painéis de cada sessão estarão a cargo de representantes da comunidade escolar e de outras entidades concelhias e decorrerão sempre em horário pós-laboral. Cada sessão compreende 2 temas, com debate marcado para as 18 e outro para as 21 horas. Pelo meio, haverá um momento gastronómico a cargo das turmas dos cursos profissionais de restauração. No dia 26 de fevereiro e 11 de março, decorrerão mais 2 sessões das jornadas pedagógicas. No dia 26, às 18 horas, o tema em análise é Nós, jovens, temos comportamentos de risco? E será dinamizada por alunos. Às 21 horas, o tema é Organização escolar de outros países, que diferenças? E será dinamizada por professores. No dia 11 de março, às 18 horas, será debatido o tema Mercado de Trabalho, Angústia ou Esperança, dinamizado por representantes de empresas, da BLC3 e da Estegó. Às 21 horas, será debatido o tema Educação no Território Concelhio, que futuro, e estará a cargo da autarquia. Em nome do Conselho Geral e da Direção do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, fica o convite para cada um, encarregados de educação, alunos e professores, participe nesta iniciativa de partilha de pensamentos e experiências. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias das bibliotecas escolares cedidas pela professora coordenadora Graça Brito. Olimpíadas do Conhecimento. A Universidade Fernando Pessoa leva a cabo as Olimpíadas do Conhecimento, que abrangem, em 2016, as modalidades de prova escrita, de projeto e de póster. Estas Olimpíadas são dirigidas aos estudantes do 12º ano, ou de ano pedagogicamente equivalente, e às escolas dos subsistemas público e privado, com ou sem cursos profissionais, localizadas em Portugal continental e insular, ou no estrangeiro, sempre que disponham, oficialmente ou em opção, de língua portuguesa. As Olimpíadas do Conhecimento visam, na modalidade de prova escrita, fomentar nos concorrentes uma primeira ação simulada dos exames nacionais de acesso ao ensino superior, uma vez que, com grande fidelidade, as matérias consignadas nos programas oficiais são aqui tidas em conta. Na modalidade de projeto, fomentar nos concorrentes uma primeira ação simulada da aplicação do saber adquirido, mediante a construção e mostra de projetos nas áreas em que os mesmos estão associados e a que a competição fomenta. Na modalidade póster, divulgar as boas práticas das escolas em matéria de atividade de currículo paralelo, que em cada ano, estando inscritas nos planos de atividades, se concretizam. As inscrições deverão ser realizadas, inclusive até 30 de abril de 2016, e as provas nacionais e as apresentações dos projetos e dos pósters ocorrerão a 21 de maio de 2016, no Porto. 7ª edição do concurso Conta-nos uma História. O Ministério da Educação e Ciência, através da Direção-Geral de Educação, do Gabinete de Rede de Bibliotecas Escolares e do Plano Nacional de Leitura, em parceria com a Microsoft, lança a 7ª edição do concurso Conta-nos uma História. Esta iniciativa pretende fomentar a criação de projetos desenvolvidos pelas escolas de educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico que incentivem a utilização das tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente tecnologias de gravação digital, de áudio e vídeo. O ato de contar histórias desempenha um papel extremamente relevante nas aprendizagens dos alunos destes níveis de educação e ensino, quer na aquisição de conhecimentos, competências e valores, quer nas atividades de caráter mais lúdico. As histórias a admitir a concurso podem ser originais ou consistir em recontos com base em fábulas, parábolas, contos, mitos ou lendas ou outros textos já existentes, podendo ser humorísticos, educativas, tradicionais, etc. Em todos os casos, devem conter um narrador e diferentes personagens, sendo obrigatória a existência de diálogos. Concurso Nacional de Leitura, fase distrital. Este ano, a Distrital de Coimbra realizar-se-á em Condeixa Nova, tendo a Biblioteca Municipal esse desafio a seu cargo no dia 20 de abril. As obras selecionadas para o terceiro ciclo são Assim, mas sem ser assim, de Afonso Cruz, e Super Gigante, de Ana Pessoa. Para o ensino secundário, Contos de Cães e de Maus de Lobos, de Walter Ugumem, e O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão, de Eric Emanuel Smith. Rádio Boa Nova. Espetacular. No castelo, ponho um cotovelo, em alfama, descanso o olhar, e assim, desfaço no velo, de azul e mar. À ribeira, encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambareia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nu. Quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua, e no bairro mais alto do sonho ponho o fardo que soube inventar. Aguardente de vida e madrona que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor deitada, cidade, por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Fique bem, fique com a Boa Nova. Estamos a terminar por hoje. Participaram neste programa os alunos do Clube de Rádio de Grupamento de Escolas de Alverde Hospital: Inês Pereira, Daniel Pereira, Inês Garcia, Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisco Carvalho, Pedro Andrade e Francisca Rodrigues. Por hoje é tudo nesta Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Despedimos-nos até ao próximo programa. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.